Prazer, sou o mestre da cerimônia, mas mestre que é mestre, age, não fica de cerimônia. Chega aí. Eu sei que cê sabe, cê tá ligado, que o bang tá bagunçado e vários fingindo ver. Olha aí. Polícia e política desumana, na lama descaso, que arrasta Cláudias e Marianas. Ouve aí. Governo omisso e sempre ausente, será que foi acidente? Será, mano? Pensa aí. E se as vozes de todas quebradas cantasse e brigasse por um só clube, tirasse a bunda da arquibancada, o quê? E entrasse em campo pra que o jogo mude, lotando estádio nesse clássico emblemático, com esquema tático inteligente. Se é pra brigar, se é pra torcer, então mano, vamos brigar e vamos torcer pela gente. Aê! E aê, Tungo Estéreo 2018. Toma aí. Rimando e remando contra a maré, no mar que te arrasta quando cê acha que vai dar pé. Mas aí, difícil correr e até escrever contra a corrente que prende a mente e a gente não vê. É louco quando alguém vem te falar, e tuas rimas, tuas letras, colete pra não afundar. Canta aí. É o coração pedindo pra eu canetar. Me sinto um salva-vida, pior que eu nem sei nadar. O mundo todo te cobra, exige, te põe pressão. E se vencer é o que tem pra hoje, disposição. Enfia o dedo na cara do espelho, diz pro teu ego que teu vencer não tem nada a ver com vencer desses pregos. Uma história, um tempo, um fuso, esse ponteiro não tá em nenhum relógio de pulso. Nossa, o tanto de vida que ainda tem pra viver. Então agora o futuro te encara e fala: e aí, e aí, e aí, e aí.